Bom dia! Do litoral ao sertão, pescador, salineiro, vaqueiro, lavrador. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Praia Dunas, chique, chique, Vale do Açu, Agreste, Oeste, folclore, paisagem do sertão. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. RPC, RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Vou sintonizar, vou sintonizar. RPC, um jeito novo de comunicar. Em Maceió, RPC Tapuí, 1060 kHz. Em Alexandria, RPC Farol de Alexandria, 1420 kHz. Em Caraúbas, RPC Centenário, 1510 kHz. RPC! Bom dia! RPC, Rede Potiguar de Comunicação. RPC! Tá ligado, tá ouvindo? Todo mundo tá curtindo. RPC, a número 1. Atenção, amantes das cavalgadas! Vem aí, a 11ª Romaria dos Vaqueiros, ao Santuário do Lima, em Patu. Dia 19, sábado, às 8 horas da manhã, tem forró na feira no bar Point VIP. Às 17 horas tem encontro das cavalgadas, vindas das diversas cidades do estado, com muito forró pé de serra, com os impossíveis do forró e poeta João André, na churrascaria Vai Gordo. Dia 20, domingo, às 6 horas da manhã. Café da manhã e concentração dos vaqueiros no Posto Serrano. Às 8 horas tem a saída da cavalgada com destino ao Santuário do Lima. Às 10 horas, missa do vaqueiro nordestino. Às 11 horas, almoço do vaqueiro nordestino. E ao meio-dia, forró da saidinha na churrascaria O Telhadão. Participação de aboiadores, forrozeiros e do poeta das cavalgadas Lalauzinho de Lalau. E atenção, obrigatório uso de máscara em todos os eventos da Romaria. Realização, Grupo de Cavalgadas, Nossa Senhora dos Impossíveis e Prefeitura Municipal de Patu, Cidade Linda. Agrope Agrícola tem tudo para a sua safra, com produtos e serviços para atender empresas, agricultores, pecuaristas e cada vez mais diversificando e ampliando a qualidade técnica para a demanda do agronegócio. Porque nós sabemos que o resultado de tanto trabalho é o alimento na mesa e qualidade de vida para a sua família. Crop Agrícola, há mais de 20 anos plantando qualidade e colhendo o melhor para a sua safra. Mossoró, Avenida Alberto Maranhão, Bairro Paraíba. Baraúna, Rua Espírito Alves Centro. Parnamirim, Avenida Piloto Pereira Tim, Parque de Exposições. Todos os dias na Rede Potiguar de Comunicação, RPC Patrulha, em duas edições. A informação policial, das ruas, das delegacias, as notícias da cidade, da região e do estado. RPC Patrulha. A participação do ouvinte. A participação do ouvinte. Repórteres. Repórteres. Autoridades. Os problemas. As soluções. E tudo o que você precisa saber. RPC Patrulha em duas edições. De segunda a sábado, a apresentação Agenor Melo. A sua troca de óleo automotivo e industrial nas linhas leve e pesada é no Baratão dos Lubrificantes. Atenção, caminhoneiros, atendemos em domicílio. Você ligando e comprando os produtos para a linha pesada no Baratão dos Lubrificantes, a equipe vai até a sua casa, sua empresa, e você não paga a mão de obra. Venda de lubrificantes também para as linhas leve e pesada. Aceitamos cartões de crédito. Baratão dos Lubrificantes, na Avenida Alberto Maranhão, 1363, Bairro Paraíba. Telefone 3314-2039. Agora, vem cá! Você é daquelas mulheres que adoram andar com conforto e estilo? Então esse recado é pra você! A Anda Pop tem calçados de qualidade com preço a partir de R$ 49,90. Tudo pra você arrasar! E ainda parcela em 10 vezes sem juros pra facilitar a compra daquela peça linda que combina com você! A Anda Pop fica em frente à Esporte Magia, bem na subida da ponte. Leve a tendência com você. Escolha calçados Anda. Chame agora no WhatsApp 84 996002738. Arroba Anda _ Nova Betânia. Arroba Anda Pop Mossoró. Clínica Odontológica Odonto Miranda. Juntamos qualidade e inovação com preços que cabem no seu bolso. Limpeza, restauração, extração, aparelhos, próteses, canal, implantes e muito mais. Odontologia avançada ao seu alcance. Estamos próximos de você na Praça Independência, número 46, primeiro andar, no centro de Mossoró, em frente ao Mercado Central. Fone 3316-6037. E para urgência, ligue 988-99-2020. Odonto Miranda, tudo pelo seu sorriso. Você pode ouvir a RPC Mossoró em qualquer lugar. Em casa, na rua ou no trabalho. Todo mundo ouve. No rádio, sintonize 1060. No computador, acesse o site www.redepotiguar.com.br. No celular, você pode ouvir pelo aplicativo RádiosNet. Se ligue na RPC Mossoró. Se ligue na RPC Mossoró. Sertão, pescador, salineiro, vaqueiro, lavrador. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Praia, Dunas, Chique-Chique, Vale do Açu, Agreste, Oeste, Folclore, Paisagem do Sertão. Agora tem RPC, Rede Potiguar de Comunicação. Rede Potiguar de Comunicação. Vou sintonizar, vou sintonizar. RPC, um jeito novo de comunicar. Em Mossoró, RPC Tapuí, 1060 kHz. Em Alexandria, RPC Farol de Alexandria, 1420 kHz. Em Caraúbas, RPC Centenário, 1510 kHz. RPC. Bom dia! RPC, Rede Potiguar de Comunicação. RPC, Rádio Jornal. Lalauzinho de Lalau. O poeta da rede. Olha aí no balanço da rede, chegando, trazendo a notícia, né? A notícia no balanço da rede começa a partir de agora. RPC, Rádio Jornal. Olha no oferecimento aí da Crop Agrícola, Crop Mossoró, Crop Baraúna, Crop em Parnamirim, no oferecimento aí de Dona Ana, a Casa da Limpeza e da Higiene Pessoal. Dona Ana, que fica na rua Dom Helder Câmara, número 77, no bairro Belo Horizonte.